o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, força nas mãos pra vencer o leão. Quem é ligado no céu recebe energia, o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, um clique de Deus e explode a unção. Quem anda com Deus comandou Abraão, Deus estende suas mãos, abençoa e aprova. Quem anda com Deus comandou Daniel, se mostra fiel até dentro da cova. Quem anda com Deus pode ver mais além, faz ver onde não tem como, fez Samuel. Quem anda com Deus nunca é derrotado, porque está ligado, plugado no céu. Quem é ligado no céu recebe energia, o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, força nas mãos pra vencer o leão. Quem é ligado no céu recebe energia, o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, um clique de Deus e explode a unção. Quem anda com Deus nunca perde a batalha, entra na fornalha sem temer o fogo. Quem se levanta contra alguém que Deus ama, acaba na lama perdendo o jogo. Elias venceu 800 profetas, deu uma lição no Deus de Jezabel. Elias andava com Deus ao seu lado, estava ligado, plugado no céu. Quem é ligado no céu recebe energia, poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, força nas mãos pra vencer o leão. Quem é ligado no céu recebe energia, poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, um clique de Deus e explode a unção. Quem anda com Deus comandou Josué, Deus honra sua fé, entrega a vitória. Derruba a muralha na força do grito, seu nome é escrito e lembrado na história. Davi derrotou o gigante valente que estava afrontando o Deus de Israel. Davi conseguiu o que ninguém pensava, porque ele estava plugado no céu. Quem é ligado no céu recebe energia, o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, força nas mãos pra vencer o leão. Quem é ligado no céu recebe energia, o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, um clique de Deus e explode a unção. Quem é ligado no céu recebe energia, o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, força nas mãos pra vencer o leão. Quem é ligado no céu recebe energia, o poder de Jeová, pra guerrear, pra conquistar, um clique de Deus e explode a unção. Quem é ligado no céu